vôlei, então. Começa por aquele que tá mais caracterizado, foi o Kid Creep. Nem que a gente não comece por ele, mas só pra gente já entrar no climão mesmo, tá ligado? É. Thank you. não ficar tanto tempo, tá ligado? Já, pum, não, mas tinha virado um beat, né? Eu tinha virado outra coisa, assim. Tipo, só que eu não soube fazer dessa vez igual. Thank you. o que a gente vai usar pra finalizar ou essa. Ou é, não. Essa é a segunda coisa, né, mano? Esse final que você tá fazendo é como faz parte do. É o final dele, só que com delay virou a cumbia. Thank you.